o chefinho. Chefe, chefinho. É sucesso nosso. Parece um sonho acordar e te ver preparando café. E se for um sonho, não me deixa acordar. Eu tô bem melhor assim. Cabelos castanhos e olhos azuis. Corpo violão, meu bem, anjo azul. Sorriso elegante, olhar sedutor. Tá como eu queria pra sempre esse amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Acordar e te ver preparando café. E se for um sonho, não me deixa acordar. Eu tô bem melhor assim. Cabelos castanhos e olhos azuis. Corpo violão, meu bem, anjo azul. Sorriso elegante, olhar sedutor. Tá como eu queria pra sempre esse amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Thank you.